Vento 170 graus, 09 nós. Pastor Bravo, sente frequência livre. Área 2712, Solas 36, confirma o pátio. Gente, 2712, autorizado o backtrack, reporta livrando no hotel. Estamos sob autorizar táxi até o ponto de espera, passo no Índia, quando lá torre. 118, decimal 95, ajuste 109. Câmara 255, boa tarde, chega da Mari, desça para o nível 1, desça para nível 050. Controle Salvador, boa tarde, câmera 6320, passa 185, autorizado até 150, informação tanque. Treme 320, boa tarde, chega da Mari, desce para o nível 060. Controle Salvador, muito boa tarde, Canela 3, 05, informação tanto. 305, boa tarde, chega da Amanda, essa para o nível 080. Segunda chegada da Amanda, 080, desfotorizada, possibilidade de voar diretamente. Beta Mar, salve, 63, 105. Avião, muito grato, voar diretamente, eu estou. O Força Aérea 2712, entendido que liberou a pista, estaciona a frequência livre, boa tarde. Rotando tango, suba restrito nível 060, caso de falha de comunicações, 40 milhas, liga a estação 100. Sinai 6225, desça para o nível 070, na chegada Mari. Confirma 6255, desça para o nível 070. Chiné 6320, desça para o nível 080 na chegada da Mari. 080 na Mari. Sou 3144, desça para 2000 pés, ajustado 1011, reporte localizador. 2011, reportará localizador, está 3144. 3144, pode manter velocidade 250? Falei, redução de critério. Rodando a número 2230 para o tanque com 66 bordes. 4,50 de Tomamia, alternando o Salvador. Verdade, até o ponto de espera. Minha parte 1 no Índia, quando lá torre 1918, deixa 995, ajuste na 091, com voo. Parte 1 no Índia, passa 7,295, 611-230, para o tanque. Tango Sul. Tango Zulu agora em contato com o radar, sai da Momo, suba ao nível 100 da presente. Tango Zulu. Voltaria 2712, boa tarde, informação em curso Vitor, aguarde cópia. L402, mantendo nível 060 rumo oeste. Tango Tango, tráfego 11 horas, 10 milhas, Airbus 319, livrando 8.000 para 7.000 rumo nordeste. Papa Alfa, Charlie Mike, boa tarde, confirme o pátio pista aqui da cola. Confirme a transporte em ferro? Só um segundo, cópia. 02712, pronto, cópia? Saia 2702 na escuta do solo Salvador. Foi Salvador, passeia 2230, ponto perdão, 0, boa tarde. Passeia 2230, boa tarde, autorizado alinhar e decolar, pistola 0, vento 160 graus, 069. Linha e decola 2, Senha, decola da 17, curva à direita, saída arcou após DCP conforme a rota do plano de voo. Acione 5427 no transponder, controle opere 120, decimal 8. 2500 para 8000 pés. Chené 6255, desça para 2000 pés, chegada Mari, reporte localizador, o ajuste 1019. Mono 0111, desça para 2000 pés, a Chené 6255 na chegada Mari. Chené 6320, tráfego 12 horas, 9 milhas, um CL402, subindo, livrando 6.000 para 7.000 pés, rumo oeste. 1.5, número 5, cruza 090 para 0.80, para prosseguimento da distância. Chené 6315, desça para 4.000 pés, ajuste 1.0, 1.1. 4.000, ajustado 1.011.63. Estabilizado, até 3.144. É 3144, Ligia Leste, chame torre 1118, decimal 95. É 1895, senhor. Afirmo. Obrigado, boa tarde. 7 Tango Zulu, passa 3.000 pés, está presente em rota Petrolina. Tango Zulu, em rota Petrolina, Tango Zulu. Na aproximação, reporta visual, baixado travado, informo chuva leve, pista molhada, ajuste no 011. Ok, chuva leve, pista molhada, o no 011, informará a distância, tá? 3144. Baixaria 2230, decoladas 45, chame o controle em 120, decimal 8, meu voo. 208-2230, boa tarde. O Tango resuma a navegação, é rota Vitória da Conquista, suba ao nível 100. Vitória da Conquista, Goiânia 6320, desça para o nível 050. 050, 6320. Controlador da 3230, Arbor NF, boa tarde. 02230, contato radar, você é da Arbor, suba nível 180. 180-2230. Viveu bem? 320, número 4, ainda na aproximação, vetoração, sequenciamento. Curva esquerda, proa 015, limite é radial 280 de Salvador. Esquerda 015, limitado radial 280 de Salvador, 6320. 3144. 3144, autorizado pouso, pistão na 0, vento 150 graus, 059. De pouso, pistão no 0, tá 3144. Conselho da 712 para Recife 290 autorizado. Agora da pistola 0, curva esquerda. Saída Puca, Jambo, Aru, eu peso no 17, conforme rota. 5176 no transponder, controle 120, décima 8. Conselho 2712, cotejamento correto no pátio militar, chame pronto. Sale 2230, subindo para o nível 180, da presente direto posição Electra. Just level 2230, graças. CNA 6320, reduza para 2109, lenda número 3 na aproximação. Azul 2788, chame centro Recife em 125, decimal 45, alterna 12685. 1255, 2185, uma boa tarde. 3211. Direito 1211, 3944. 2155, estabilidade, ó. Chinelo 6255, Livre Leste, Chimitorre, 1118, decimal 95. Bom dia, 2155, Chinelo 95. Bom dia, 2155, Chinelo 95. Alfa Juliette, 409, 3144. Atingindo 4.6305. 305, desce agora para 2.000 pés, ajuste no 011, reporte localizador livre. Afirmativo 2.000 pés, 1.011 no ajuste, autorizado o procedimento, reportagem estabilizado, 63%. 011. Ok, 011, reportará a distância, chegando 2.500. Próximo radial 280, já 6320. 320, vai ultrapassar. Radial 280. Aguarde o último vetor. 6320. CNM 320, desça para 3.000 pés, ajuste no 011, para o localizador, curva direita, na proa 130, reporte estabilizado. 3.000 com o 0 no 1, direita 0, perdão, 130 para o localizador, 6320. 255, confirma a visual? Ainda não, senhora, vai reportar a visão, tá chegando a 255. Estou a 800 pés, tá chegando a 255. Sete Oxené, 6255, autorizado pouso, pistana 0, vento 1,50 graus, 04 nós, informo, pista molhada. Ok, ele pôs na hora de ela, Oxené, 6255. Chanel 6320, desça para 2010, ajuste 1011, reporte localizador livre, LS. 2000, com 011, porta estabilidade LS, Chanel 6320. 6315, reporta estabilizado o procedimento. Chanel 6315, complexo final LS, chame Torrem 11895. E aí, completando o procedimento, chamando o 118-45 a torre, grato, bom trabalho. Chanel 6255, solo 52, direita 121, decimal 1. 211, Chanel 6255. Torre Salvador, boa tarde, Chanel 6305, fui aliás. Chanel 6315, boa, continua a aproximação, reporta visual, baixado e travado. Ajuste no 011, informo pista molhada. Vento 150 graus, 05 nós. Acima de 5 quentes da condição da pista, prosseguindo a aproximação, informa baixado e travado, vai reportar visual. 6315. Chanel 6320. Chanel 6320, Livre LS, chame torre 118, decimal 95. 2295, obrigado. Alfa Tango Tango, meia milha sudoeste do Salvador. Chama agora. Centro Recife em 128, decimal 8, alterna 135, decimal 3. Chanel 6320, boa tarde, continua a aproximação, número 2 para pouso, ajuste no 011, reporta visual, baixado e travado. Afirmo, pista molhada, no momento sem chuva. Teto previsto aproximadamente 900 pés. Gente, o Chanel 6320. Avistou com 900 pés. Chanel 6315, autorizado pouso, pistão 0, vento 130 graus, 041. Sim, ativo, livre pouso, pista na zero, Chanel 6315. Não, mas 30 milhas. 30 milhas. Entre o 2230. Chanel 2230, após desvio, pode vitória da conquista. Obrigado. Torre Salvador, é o voo 2008, passei com 150. Voo 2008, para de Mari, para chegar da Mari, reporte no ideal de descida. Já, estou para ser 50 para o fim. Voo 2008, desça para o nível 050. 050, voo 2008. tarde, Gol 1256. Registra condições. Botão 2, autorização para Natal. Gol 1256. Bom dia. Boa tarde. Rua Cristiano 01, a informação em curso Vito para Natal. Nível 370 autorizado, decola da pistola 0, curva esquerda, saída Pulca, Jambos e Pá, via Upes 1-0, conforme a rota do plano de voo. 5450 no transponder, controle em 1-20-8. Autorizado Natal, nível 370, decolando 0 pela esquerda, após decolagem, seguida Pulca, Jambos e Pá, Upes 1-0, rota tomando o plano. Transponder 5450, controle em 1-20-8. Cotejamento correto, Lusa 256, no portão 02, está me pronto. Obrigado, seu filho. Paulo Salvador, Chané 63, ano 5, livrou na sua escuta. Chané 63, ano 5, Alfa, Juliette, portão 04. Alfa, Juliette, para 04, 63, ano 5. 0272, mantenha o ponto 0 do hotel. 164, boa tarde, chegada a Mari, desça para o nível 090. Aqui é com Juliette, boa tarde, mantenha-se em condições visuais, 075, o ajuste 1011, reporte para descida, informo teto de 1.000 pés. Visibilidade 6.000 metros, chuva leve sobre o campo. Birman, só de Mari para chegar da Mari, o procedimento ILS X-Ray para pista 10. Desça para o 070. Projetado, sou 1164. 1-2, autorizado o cruzamento da 1028, na Delta, me chame novamente. Direito 211, acelero 6320. Escolha 101. O número pés, o ajuste 1011, posição 500 pés, o ajuste 1011, reporte para o da barra, posição 01. O 07212, Alfa Juliette, pátio 1, índia no ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 01. Controle, boa tarde, 964, pode informar na sua escuta. 964, boa tarde, chegada Mari, deixa para o nível 090. 090, chegada Mari. 06320, Alfa Juliette, portão 06. Alfa Juliette, portão 06, 6320. Gol 2008, após estátua, lista para 2.000 pés, ajuste 1011, reporte localizador 2.0. Após estátua, 2.1011, ajuste, será determinado, gol 2008. Enche, gol 2001, ainda não recebo o seu transponder, bateu 56 visuais, 500 pés. Ajuste 1011, no reporte através de Pituaçu. Gol 1164 na flor de SAP, desça para o nível 050. SAP 050, 064. Mike, Mike Eco Juliette, Floyd Mari, reporte para descer. Eu vou verificar no sistema, aguarde conta. 050. Sou 964, vem na proa da posição ITAP, desse Mateu nível 080. ITAP 080, 964. Força Aérea 2712, segue o ingresso no pátio principal após Índia até o ponto de espera. O voo no 2 se comer conforme o gestrido aguarda. Passarei do 2230, chame centro Recife na frequência 128.8, alterna 135.3. 3530, secundária, bom voo. 2530, boa noite. Papatango, Juliette, Charlie, Zulu, confirme só o quadro que se encontra. Sim, só confirme quantas milhas a parte de Salvador. Não copiei o Papatango, Juliette, Charlie, Zulu, não copiei nem o quadro que se encontra e quantas milhas a parte de Salvador. 15 milhas? Sim, só confirme só o seu passo. Sim, já botamos Zulu, Juliette, Charles, Zulu, voo local, 1.000 pés, já colocou 97, curva direita, corredor axé, 0146 no transponder, controle no 20, décima 8. Confirme o aviso, Juliette, Charles, Zulu e confirme o transponder. Torre agora em 1.18, decimal 95, pressionamento táxi, decolagem, ajustando a 0.1. Colô, janeiro 6320, está aguardando para ver essa posição. Agora? Colô, 256 no 02, autorizado, puxa, metáxi. Colô, 256, copiou o solo. Afirmo, livre, posicional, 256, obrigado. Eco Delta Fox, prossiga. Sente Eco Delta Fox, assina o código 0233, mantenha-se em condições visuais, após através de Veracruz. Onda 1-0, mantenha a linha do litoral, reporta sobre o farol de Itapuã, Guardião 01. Informo, no momento não chove, apenas pista molhada. Romeu Bravo, Vitor Tango, aguarde cópia. Só confio que a gente vai radial ideal de saída. Sou 1964, desça para o nível 060. Guarda 0964. Eco Delta Fox, mantendo 50 de voz, 1500 pés. Frequência livre da presente, 12345. Reporte retorno inércio no través de Vera Cruz. O 2008, boa tarde, continua aproximação, reporta visual, baixado e travado. teto previsto 900 pés, ajuste na 011, informo pista molhada e um tráfego um helicóptero à direita, litoral sul, em espera, não interfere. Gente, estamos prosseguindo a aproximação, ao 208. Guardião 01 no farol de Itapuã. Guardião 01, mantenha o farol de Itapuã, aguardando para seguir para o pátio do Gréia. Mantendo o farol de Itapuã, aguardando para seguir para o pátio do Gréia, Guardião 01. O Sérgio 2712, decolado 06, controle 120, decimal 8, morro. Contando 208, cuidado. Bom dia, boa tarde. Estou em Salvador, cordial, boa tarde, Conterra 2712. Sérgio 2712, contato radar, sai da PUCA, subo ao 290. Sai da PUCA, subindo pro 290, Conterra 2712. Controle Salvador, azul 4116, frente da vista. Do 4116, chega da Mari, desça para o nível 050. Chegar a Mari, DFG, até o 050, azul 4116. Aqui é Gugilete, desça para 3 mil pés, ajustado 10111, liberado a restrição de altitude em Itap. É, controle, quanto era 2712? 2712, prossiga. Vai poder dar desvio 20 graus à direita para levar a formação? Livre desvio após a flor de Jama. Desvio após o Bodijão, com a tela do 7-1-2. 64 vai atingir meia dúzia. Prodigo 164, traço 2 é ultrapassado, esse agora para 3 mil pés, ajustado 10111. Estou 1964, traço 2 é ultrapassado, esse é para 3 mil pés, ajuste 10111. 01 livrou hoje a ultrapassão do 10 e está na final para o Pato Grande. Guardião 01, avistado. Pouso por conta em risco no pátio do Graé, vento 140 graus, 05 nós, reporta no solo controlado. Reporta no solo controlado, guardião 01. 02008, solo 09, direita 1211. Controle, descida até 2 mil pés, IBDS, reporte no localizador. Brasil, vai reportar no localizador, 104. Direto para o 02. Alto, 10, 02. Firmo. 1256, vento 130 graus, 05 nós, autorizado decolagem no 0. Sempre decolagem no 0, 1256. Gente, ampla descida ao Blue Golf Juliette, ajuste 10111, ingresso corredor Bom Fim, após a Vera Cruz. Tá, o 1164 de VLS, Chime Torre 198, decimal 95. 8964. 1964, reduza para 1709, isso para 2 mil pés, ajuste no 011, reporte localizador. Reduzindo, 1970, decimal para 2000, 1464. Aqui é com o Juliette, desça para 2 mil pés, ajuste no 011, reporte localizador, está dentro. E a princípio mantém a cabeceira, tem um sequenciamento para 1-0 após a terceira. quarta aeronave, corrigindo, a terceira aeronave será autorizada, ok? Para o cruzamento e o toque remetido. O Juliette Charles Zulu, mantenha a cabeceira guardando. Uno 256, decoladas 1-1, chame o controle, 120, destino 8 no voo. 1208, bom trabalho, 256. Então, boa tarde, 1164, cruzando o externo, baixado travado. 1164, continua a aproximação, teto estimado 900 pés, ajuste 10111, informa pista molhada, reporta com visão. Vai reportar o 1164. Zona 64, redução para aproximação, tráfego 37137 da companhia, agora 5 milhas da frente, completo de LS, emissor 295. 297. O Juliette Charles Zulu na escuta? Já estava na escuta? Devido ao tempo, peço que mantenha a cabeceira aguardando, ou se preferir, solicita um visual especial a... por conta e risco. Mano Zulu Golf Juliette, tráfego transponto para 0237. Delta Fox 7, 1.500 pés, reporte Paris. Oh. 5466 no transponder, controle 120, decimal 8. 7. Na aproximação, número 2 para pouso. Para 2. 585, esquerda, para evitar aprovação. 885, livre, desvio. Obrigado. Pode ir, voar pelo da presente, voo 885. 885, firma, pro ADPelo, desça para 4.000 pés, ajuste 1.0.1.1. Esse é 4.000 com 1.011, e evita sua forma atrás do lado direito, ok? Obrigado. Controle igual no 256, solicita pro 060 para evitar formações, 15 milhas. Sente livre desvio, gol 1.256. Livre desvio, 2.56. Oceano 2712, chame centro Recife, 12545, alterna 1.2685. Atingir 5.000, azul 4.1.1.6. Azul 4.1.1.6, desça para 2.000 pés, ajustado 1.0.1.1. Reporte localizador, liberado. 2.011, reportará no localizador, 4.1.1.6. A 4. 1964, informo pista molhada, autorizado pouso, pista no zero, vento 170 graus, 069. Autorizado pouso, 1964. Juliette, portão 07. Foi Juliette 07, vamos lá. Salvador, tá aqui, 205 para o tarde, tá bom, 1.6, boa tarde, Renan, o Galeão, 4 horas de autonomia. Libertar-se até o ponto de espera, passou no Índia, quando lá, torre 118, decimal 95, ajuste no 01. Estado de 11, que vai passar por 50, pode passar pelo 05. 1.64, dará passagem ao Airbus da Santa, está iniciando o taxa. Ah, eu fiz um serviço. Setor sul do aeródromo. Afirmou o número 64. Para passagem, o Airbus da Tampa iniciando o táxi agora, após o mesmo já Juliette, portão 07. Zero Nuno. Juliette. Já são... Já são 3.250, somação vida. Senem 264, 360 aqui nós temos. Aceita a guarda coordenação e evita a informação em curso. 360, 360 para o Rio de Janeiro, autorizado, decola na pistola 0, curva direita, saída da El, Leda, Bidev, Lopes Zulu 44, conforme rosa. 5140 no transponder, controle em 120, decimal 859. Copiou o controle, 120? 8, no 208. NM6254, autorizado em radar, volta VR, 3360, preparado para pistola 120, curva direita. Alfa Juliette, portão 1-0, vou no 964. Salvador, Tan 3193, boa. Tan 3193, boa tarde. Vitor, informação em curso. Copio nível 360 para o Galeão. Prossiga. Autorizado, Galeão, nível 360, decola da pistola 0, curva direita, saída da Euleda, Irume, no P9857, monstro, conforme rosa. 5470 no transponder, controle 120, decimal 8. 3A360, Galeão, decola da 10, com curva direita, da Euleda, o transponder 5407, 208, Aerovilpa, 9857, demonstra. Salvador, boa tarde, da 3805. 3805, boa tarde, muito tempo a gente espera. Vai bater o ponto, 3805. Viva a Francisca, Maquiaco, Juliette. Mike Eco Juliette, autorizado pouso, pistola 0, vento 180 graus, X05 nós. Gente, está autorizado pouso, Juli. Abatango Juliette, Charles Zulu, mantém a linha do litoral, reporta para o cruzamento da final da 28. Voltaremos para o cruzamento final da 28, Charles Zulu. Torre de Salvador, azul 4116, final de 8 milhas, ele é 7610. Azul 4116, boa tarde, continua a aproximação, reporta visual, baixado e travado, ajuste 1011, teto previsto 900 pés. Gente, segue a aproximação, reportará baixado travado 1011, em todos os 900 pés, azul 4116. Também da final da 28, Charles Zulu. Cavatango Juliette, Charles Zulu. Autorizado o cruzamento da final da 28, reporta o eixo 1-0 do Zulu Livre. Passaremos. Para a gente, pode descer para a meu pé. Afirmo, chama agora a torre 1895 para o circuito de trás. Cada Fox 1895 graças. Meu Mike F, Juliette, somos 19, direita 1211. Torre Salvador, boa tarde, o Eco Delta Fox está na proa da rotatória. Papatango Eco, Delta Fox, continua a aproximação, reporta no través da RMA, ajuste no 011. 1011, Eco Delta Fox, está visual no campo, direito, está no través da RMA. Gente, Eco Delta Fox, continua a aproximação, reporta 3 milhas fora. Ajuste na 011, informo pista molhada, não há chuva no momento. Delta Fox vai reportar 3, terceira milha. Recife 124, secundária 1285, Globo 25, boa. 208, obrigado. Esse é o Papatango Juliette Charles Zulu. Teste Charles Zulu, corredor Fox no meu pé, reporte para o regresso. Passaremos. Eco Delta Fox, trote visual com Embraer na final da 0. Negativo ainda, querido. Change. O Delta Foxtrot efetua espera com curva pela esquerda, reporta interceptando o final da 97. O Delta Fox já tem o tráfego à vista, Serena, dá pra se ajustar. Gente, se enquadrando como número 2, reporta na curta final Eco Delta Fox. Delta Fox. 4116, visual, transpondo baixado, está travado. Visualizou 800 pés. 4116, autorizado pouso, pista no 0, vento 190 graus, 069, informa pista molhada. Gente, 4116, livre pouso. Controle comando, Papa Romeu, Zulu, Golfo Juliette. Golfo Juliette, prossiga. Já 5 minutos para o Vera Cruz, solicita a frequência livre para coordenar a local, senhor. Ela vai iniciar a descida agora? Sai descida, senhor. Bem, livre descida, frequência livre, coordenação, Zulu, Golfo Juliette. Graças pela coordenação, boa tarde. Controle Salvador, esse é o Papa Tango, Juliette Charles Zulu. Charles Zulu, prossiga. Quem vai prosseguir aqui no corredor forte, o Zulu? Sente, reporte para o regresso. Zulu. Então, Vitor November, frequência livre para a coordenação. Estável no ILS, chegou 885. 1885, Livre LF, chame torre 11895. 8895, por favor. 5. Bem, mas bem, freia. Pegou 885. Azul 4116, sala 22, direita 1211. 211. 1885, continua a aproximação, aguarda pista livre, ajuste no 011. Show. 3805, agilizando, autorizado alinhar e decolar, pistão no 0, vento 200 graus, 05 nós. Autorizado e decolar, tá? 3205. Tráfego Salvador, Oceanair 6142, boa tarde, sempre da Vítor, autorização de 2390. Oceanair 6142. Boa tarde, Vitor, confere para Recife 350 autorizado, decolada pistona 0, curva esquerda, saída Pucajamo, Arujá, deu peso 17, conforme rota. 5475 no transponder, controle 120, décima 8. Track, recorte livrando na papá, Fox. Ajuda pulando da 10 para a primeira curva esquerda. 475 transponder 20.8 controle salvador. Gate 056142. Cotejamento correto, também para um Oceanair 6142, 5475 no transponder. Chamada pronto, 5475, confirmando, 6142. Controle Mike Romeu Alfa, visual com campo, mais 4 minutos. 7 Mike Romeu Alfa. Chama a torre 1895. Sr. Salvador, boa tarde. É o Michael Nolfo. Michael Nolfo, boa tarde. Confirma intenções. 4-3. Vamos já coordenado com o Infraero? Positivo, já tá, o pessoal já está aguardando 2 minutos no pátio e regressa para Neymar. Gente, continua a aproximação, reporta na final para efetuar o cruzamento, ajuste na 011, Michael Melfa. Para continuar a aproximação, chama 3 milhas do costado, o Melfa. Está prosseguindo pelo setor norte da Nova Torre. 1885 autorizado, pouso no 0, vento 210 graus, 05 nós. Teve pouso 885. A 3805, decolado 25, controle 120, décimo 8, novo. 208, boa. Mike Eco, Juliette, autorizado o cruzamento da pista, tem a papá, estaciona a frequência livre. Gente, entendido na bata, segue via pista, reporta livrão na interseção da bata. Drone, muito boa tarde, OTAN 3805. 3805, contato no radar, saída da El, seu voo 340. Da El para o 340, 3805. Alô, Salvador, boa tarde, Bono 885, desculpe. Bono 885, somente da Juliette. Semana antes da Juliette, Bono 885. Você permanece, ok? Confirma? Positivo, para desembarcar um material e já remete lá para a Arema. Gente, o Mike Romeu Alfa, reporta através de Norte da Torre. Contará através da Norte, já não foi através da Norte agora, senhora. Passado uma milha. O Mike Romeu Alfa segue após táxi aéreo, cabeceira 10, a táxi Sue Índia, aguardando para ingresso no pátio principal. Positivo, cabeceira 10, táxi Sue Índia. Não, seria condição de prosseguir direto, senhora, para agilizar, pátio 3. Gente, devido ao tráfego que já está acontecendo na Alfa, segue então o táxi via pista até a aeronave liberar o setor para o Pátio 3. Pátio 3, confirma? Confirma, Mike Romeu Alfa segue táxi aéreo sobre a pista para efetuar o cruzamento até o Pátio 3. Ótimo. Juliette, frequência livre ao estacionar, boa tarde. O 3805 da TAM, pequeno desvio à direita aqui para essa formação. A gente veio o desvio. Presente, tem condições de manter o setor e prosseguir após o cruzamento. A retaguarda do gol. Presente, o Mike Romeu Alfa autorizado da presente, táxi aéreo, retaguarda do gol até o pátio 3. A posição prevista é 5 Lima. 5 Lima, obrigado senhora. Vai prosseguir a retaguarda. Vento 230 graus, 05 nós, reporta no solo, Mike Romeu Alfa. Reporta no solo, Mike Romeu Alfa. Vano da EL 3805. Leda, está presente o 3805. Boa Leda, o 3805. Vai acoplar? Então peço por gentileza que eu mantenha a posição, porque ainda não tem um gate previsto ainda. Michael Alfa. Tango, boa tarde. Livre acionar, chama táxi. Solo 30, frequência livre. tarde, é o papapá mais um nó. Salvador, é o mais um nó. Mais um nó, aguarde. Sonia 3805, chame centro Recife em ONU 3325, alterna 125, decimal 1. 3325, 25, ONU, tá, 3805, boa tarde. Não, ok? O plano ainda não chegou, peço que aguarde, assim quando eu chegar aqui já chamo você, o seu para cópia. Positivo, o senhor tem uma estimativa? Não, realmente a gente, o plano a gente só recebe, ele é tratado, tudo isso com a IES, ele só paga a cópia e retransmite a informação para a aeronave. Tá bom, tudo bem. Papatango, Eco Zulu November. Boa tarde, Vitor, confere para a Vitória da Conquista, autorizado nível visual 105, decola da 107, corredor Axé, curva direita. Acione 5474 no transponder, controle em 120 decimal 8, restritão no MPS, a liberação do controle. Já confirmei transporte inferno? Gente, com torre agora 1-1-8 desse 1-9-5, posição 0-1-1 no tracionamento táxi de decolagem. Lua novembro, 1-2-3-4. Confirme? Ah, foi com o Lua novembro. Prossiga. Eco Zulu November, a mensagem saiu entrecortada, poderia fazer um check rádio, por gentileza? Gentileza, faça um novo check, continua saindo cortado, Eco Zulu November.